Mantenha a posição, gol no 983. Do 4, corrigindo, Força Aérea 2733, avistado, pouso autorizado, cabeceiro no zero. Vento no 40 graus, 12 nós. Esse pouso, pistão no zero, 2733. Após, toque arremete, ingresso modificado. Afirmativo, então, autorizado toque arremetido, vento no 40 graus, 12 nós. Ele toque arremetido, 2733. Como que após a arremetida, a curva será esquerda? Esquerda após, 2733. Para o táxi, o trip 5595, estamos 47 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia e vão alternar Salvador. Certo, Salvador 430, confirmo somente para ver? 4747. 47, copiado, táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 020, ponto de espera pista no zero, chame torre frequência 118.95, trip 5595, tem um bom voo. Bom, te espero, chama a torre 1895, obrigado pelo bom trabalho. Juliette Tango Zulu, autorizado a seguir o ATR da TRI. E chama ligando a parte principal, o Juliette Tango Zulu. Paulo, confirme, após o aeronave retaguarda aqui, acho que é o 432 está livre para o 397. Eu tenho que ir, 5595, está aproximado do ponto de espera da 10, pronto. 5596, quanto é o ponto de espera? Quanto é o ponto de espera, 5595? Para o táxi, 7. Puxa, na 1140, tem livre, puxa, pega acionamento, chama então para o táxi. Vai iniciar, acho que é 62. 6140, Zulu, livre ingresso ao estacionar frequência livre. Chame para autorização. Tocou e remeteu aos 37, curva esquerda, reporte para girar base. Curva esquerda reportará para a base 2733, ó. Bastante fácil da contagem, não. Gente, obrigada pela informação. 1983, livre decolagem, cabeceiro no zero, vento 120 graus, 12 nós. Terceira decolagem no zero, bom, no zero. Tem 5595, ali mantém? Ali mantém 5595. Rodolfo, Gol 997, está pronto para o táxi com 201 a bordo, estou 24 horas, não tem nada melhor. 1397, guarde o prêmio do táxi. E mantendo posição. O 983 decolou aos 38, chame controle no 20.8. 1208, bom trabalho, 93. Para gerar base, 2723. Aguardando apenas mais alguns instantes para gerar base. Afirmativo, tem mais alguns instantes, 2723. 35595, livre decolagem, cabeceira 10, vento 130 graus, 12 nós. Livre decolagem, 35595. Série 2733, autorizado de base, reporte final. Imaginando base, portada final 2733. Somente PB? Confirmar, recebeu, senhor? 6140? Recebi, senhor. Natal, 5 horas, confirme somente PB? 97. 097, eu gosto, copiado, táxi aprovado via Indy Alpha até o ponto de espera no 0, Xenem 1140. Ajuste no 020. No ponto de espera, chame torre 118-95-1940, bom voo. 1895 graus. Voo 397, autorizado táxi Apache e Índia até o ponto de espera, pista no 0. Ajuste no 020. No ponto de espera, chame torre frequência 118-95-1397, tem um bom voo. Apache e Índia, ponto de espera, torre 118-95-1020. 307, bom dia. O Série 2733, autorizado toque arremetida, vento no 30 graus, 12 nós. Toque arremetido 2733. 595, decola 40, chame agora o controle no 20.8. 208, obrigado. Salva 2, Xené, 6140, aproximando o ponto de espera da 10. 6140, mantém o ponto de espera. Contato a rodar. 957. Gol 1260, está autorizado a chegada da Mari, ajuste 1020 e desça para 2000 pés. Dan 3896, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1895. 2896. Salvador, bom dia, Dan 3896. 3896, continue em aproximação, informarei autorização de pouso. Guardar a autorização de pouso, 2733, Tugan remeteu aos 42, curva esquerda, reporte para girar base. Esquerda, perna do vento, reportará para girar base, 2733. São 3896, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 13 nós. Autorizado, pouso, 3896. Força Aérea 2733, faça o TI 60 pela direita, reporte interceptando a perna do vento. 360 pela direita, reportar aqui interceptando 2733. Sena M140, após o tráfego na curtíssima, ali não tem. O tráfego nacional, aliás, vai ser a 62-6140. Solo aos 45 direito no 219. 319 lá. Salvador, bom dia, 36, 290. Na perna do vento não vai interferir com a sua decolagem. Ao alinhar, livre decolagem, 6140, vento 120 graus, 39. Prato, a linha decola, 6140. Força 2733, informe desse momento haverá decolagem da pistão no zero, peço que não se aproxime do eixo. 7337, está batendo o setor norte do campo. 3. Norte do eixo de decolagem, estou confirmando. Negativo, 7337. Pode ficar na próxima, gol no 397. 397 ali, mantém. Nem mantém o gol no 397. Batiu 2733, devido ao segundo tráfego na final da 1-0, faça o novo 360 pela direita, reposta a interceptando a perna do vento da 1-0. 360 pela direita, reportará a interceptando. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3198, estabilizado, duas milhas para Sindra, baixar travado. 3198, continua a aproximação e informaria a autorização de pouso. Aguardando. Oscar Papagol, prossiga. O 47, chame controle no 20, decimão 8. 208, grato, 6140. Oscar Papagol, contato radar 62 milhas, sudoeste do VOS Salvador, vai na proa de Mária para a chegada a Mária, reporte num ponto inicial e descida. Controle Xenar, 6140, transferiu. Xenar 6140, contato radar, saída Puca, submantenha nível de voo 350. 50, Xenar, 6140. 1983, passa nível de voo 180, chame certo recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1-2, 1-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- confirme quantas milhas irá manter o desvio. 10 milhas, senhor. Sim, autorizado. No 98, para informação, à sua esquerda temos um tráfego da Força Aérea efetuando 360. Próxima perna do centro da 10, não interfere com a sua aproximação. Tem livre pouso para ser 10, vento 1-10 graus, 14 mais. Autorizado pouso na 10, tem o tráfego na esquerda, 3198. Com 397, decola 49, chame controle no 20, decimal 8. 208, boa. Oceania 61 no 40, mantém o perfil de saída. Mantém. Contando. Força aérea 2733, mantém a perna do vento, aguardando para girar a base. Aguardando para girar a base, 2733. Da Brise, subiu, mantém o voo 360. Confirme, aprovou o 397. 1397, contato radar, saída da L, Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. Livre acessão 360, na bola 397. Série 2733, autorizado girar base, reporte final da 17, da 10, corrigindo. Tá girando base, reporte na final da 10, 2733. Solo 50, direito no 219. Direita 219, 319. Série 2733, autorizado, toque remetida, vento 1, 10 graus, 129. Livre, toque remetida, pistão 0, 2733. Nova Salvador, tá 3198. Era autorizado, final do procedimento RS, é posto habilitar. Autorizado, RS, 1260. Tango Oscar Papa Golf, da presente voitado. Final da pista, quase, está interditado. Sim, o controle. Força aérea 2733, Tokyo remeteu a 53, curva esquerda, reporte para girar base. Leva a curva esquerda, reportará para girar base, 2733. Já para coordenação, após o próximo toque, solicita se possível coordenação para vetores para final do ILS. Entendido que o senhor fará mais um toque arremetido e após a arremetida, deseja vetores para o ILS. Afirmativo, aeronáutico. 5595, ciente, mantenha o 940, aguarde para transferência. M6140, passa nível de voo 190, chama centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, grato. Estabilizado na LS, voo 1260. Voo 1260, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895. Fase curta para tocar RMT na 10? Afirmativo. Sibéria, eu já toco um tráfego na final da 10. O 0733. Prolongue a perna do vento e aguarde para gerar baixo. Vamos manter a perna do vento e aguardar para gerar baixo, 2733. 2 Salvador, bom dia, gol no 260. Agora 2 milhas para externo, baixar travado. 1260, continue a aproximação. Corrigindo, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus 11 nós. Informe que à sua esquerda temos um tráfego mantendo 1.000 pés e aguarde ciente do seu tráfego e aguardando para girar a base final da 10. Está autorizado pouso na 10, ciente da informação do tráfego, tem o mesmo ticket, gol 1260. Gol no 738, a senhora identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 080. Ai, nem que nível 080 na Mari, gol no 738, gol no 738. Boa, senhora, papagou, fiz um ponto de autodefesa. Papá Golf, desça para nível de voo 050. 050. Força Aérea 2733, autorizado a girar base, reporte final da 17. Tá, girando base, reportará final da 17, 2733. Pedindo final da 10. Decimal 25. 251325. Tango Oscar Papa Golf, livre da restrição em TAP, desce para 2.000 pés, ajuste no 020. Para 2.000 pés, 020. Alô Salvador, bom dia, gol no 260, livre na 260, bom dia, autorizado Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para o 08, gol no 260. 1.62 A livre toque remetida é pressão do zero, passada 2733. 5595, serviço radar terminado, 58 milhas sudoeste do VOR Salvador, passa Coral, chame Ilhéus na frequência 120.1. Na escuta. Trip 5595, passa Coral, serviço radar terminado, 59 milhas sudoeste do VOR Salvador, chame Ilhéus na frequência 120.1. Prossiga Lima, que nos louco. Gente, 075 Aracaju, só um minuto, cópia, parte 3, decola pistão 0, isso? Sente só um minuto. Web 5728, bom dia, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060, 5728 Web. Mantenha o perfil de chegada, o Web 5728, senhor é número 3 para pouso. O Série 2733, seu corpo remeteu 02, suba para 2.000 pés e chame o controle em 120.8. Para 2.000, vai chamar o controle 208, 2733. Autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 075, Golfo 677. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sobe no corredor forte, restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle Salvador na frequência 120.8. Aciona 0254, Papatango Lima, Quilos Lobo. Zero 254, cotejamento correto, Papatango Lima Resolution e pronto funcionamento. Só Salvador Azul 4207, autorização Rio de Janeiro 360. Bom dia 4207, informação recurso Juliette 360, tem aprovado para o Santos Dumont na RJ, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia está à frente da Juliette. Azul.